enxuga as lágrimas que escorrem no seu rosto. Vai pela fé, não pela ideia dos outros. O inimigo é astuto e sigiloso. Um bom malandro sabe que todo cuidado ainda é pouco. Aqui tá, real rap das ruas. Surpreendentemente a saga continua. Mas um filho do sol, um amante da lua. Respeita minha crença que eu respeito só loucura. Não vem com papo torto, quer que cê não arruma nada. Já são 25 anos nessa longa jornada. Hoje os beats é dinamite e as palavras são granada. Eu me tornei inspiração pra quem desacreditar. Várias noites sem dormir, reciclando o coração. Escrevendo um rap sujo pra fugir da depressão. Tentando enxergar uma luz que brilha na escuridão. Alimentando um monstro que se chama solidão. Parece fácil, mas não é como você pensa. Tenho que ter paciência, agir com inteligência. Na transparência, hoje somos referência. Eu não vim pra ser mais um, vim pra fazer a diferença. Quando escuto meu som tocar nos barracos da quebrada, fico feliz porque a mensagem chegou pra quem precisava. E mesmo que eu não alcance a fama, o hype e o sucesso, é sempre bom saber que estamos no caminho certo. Como já dizia o velho ditado, não julgue ninguém pra não ser julgado. Aprenda a respeitar se quiser ser respeitado. Quem escuta conselho, não escuta coitado. É como já dizia o velho ditado. Não julgue ninguém pra não ser julgado. Aprenda a respeitar se quiser ser respeitado. Quem escuta conselho, não escuta coitado. Uns falam que eu sumi, outros que eu tô diferente. Eu continuo sendo o mesmo louco de sempre. Você não compreende que presente é estar presente. Minhas prioridades tá no meu subconsciente. Cê tá ciente que o garimpo ficou na mão do pirata. Que não quer bijuteria, só joia selecionada. É que a pirataria queimou o estoque da casa. Deram Red Bull a cobre e agora ela criou asa. Quem cruza a ponte vê no horizonte a nossa quebrada. Esse é o quintal dos mutantes com uma mente perturbada. Pipa enroscada no fio, moto clonada sem placa. Churrasco em cima da laje, cavalo e cão vira lá. Tem boteco cheio, tem igreja, tem puteiro. Foguetão, facção, munição, tiroteio. Tem réu, tem fiel, cada um faz seu papel. Muitos financiaram passaporte pro céu. Deixou saudades, irmão, descansa em paz. Lá se vai mais um vilão que já não brilha mais. Você foi capaz de deixar boas lembranças. Por você nós continua cultivando a esperança. Quando eu fecho os olhos vem mil fita na memória. Nem borracha nem Rolex apaga nossa história. Eternizamos nossos sonhos, somos criada à rua. Salve nocivo Xomor, a saga continua. Como já dizia o velho ditado, não julgue ninguém pra não ser julgado. Aprenda a respeitar se quiser ser respeitado. Quem escuta conselho, não escuta coitado. É como já dizia o velho ditado. Não julgue ninguém pra não ser julgado. Aprenda a respeitar se quiser ser respeitado. Quem escuta conselho, não escuta coitado.